falamos a questão técnica, eu só cito aos apresentadores que façam uma apresentação rápida da instituição e o que está fazendo atualmente. Bom, bom dia, né? Meu nome é Bárbara, eu vim de Ponta Grossa, Paraná. Minha linha de pesquisa é área cultural, né? Atualmente eu faço mestrado, eu tenho formação em geografia e tenho formação em direito, né? Advoguei um tempo, mas agora me dedico só ao mestrado. Então hoje eu estudo a Lei Rouanet e o impacto dessa lei na cidade de Ponta Grossa. O que eu trouxe aqui para vocês é uma breve crítica assim, à questão da homogeneização cultural. Trago alguns conceitos da globalização, pós-modernidade e a questão da desintegração da cultura, né, em vista dessa globalização. Então, usei um pouco dessa percepção tanto na minha graduação, nos meus TCCs, quanto agora no mestrado, uma breve análise, assim, claro que não muito aprofundada, mas... Então, o título é Cultura e Globalização Pós-Modernidade, uma análise crítica acerca da homogeneização cultural. Bom, eu entro um pouco na questão do espaço vivido, espaço humano, que foi um conceito que surgiu na geografia, principalmente na geografia cultural, a partir da década de 70. Né? Falo um pouco da questão da Chauí, que a Chauí conceitou a cultura como sendo uma maneira historicamente determinada e materialmente determinada a uma ordem humana simbólica com uma individualidade própria ou uma estrutura própria. Então, historicamente, significa que a cultura ela vai se moldando conforme no tempo e no espaço. Atualmente, desde a Revolução Industrial e até os dias de hoje, nós vivemos uma cultura capitalista, que ela se insere tanto como sistema econômico, quanto ela criou um modo de vida, né, nas pessoas. Então, a forma que o homem se apropria e modifica o espaço que habita, ela faz com que a cultura se modifique também. Porque a cultura, ela faz parte da manifestação do homem no espaço, né? Então, através da língua, através da vestimenta, através dos hábitos sociais, tudo isso faz parte da cultura. Então, não há nenhuma sociedade no mundo que não possua sua própria cultura, né? Ali um conceito do Boucher, né, que fala um pouco sobre isso, que é um estilo particular, do qual a língua, as crenças, os costumes, a arte, não apenas essa maneira, é um estilo próprio de cada povo. Cada povo possui sua própria cultura, né? Então, justamente por essa singularidade da cultura, é que nós vemos a importância de se preservar ela. Faz parte da identidade de cada povo-nação, né? Então, a cultura permanece em qualquer espaço habitado pelo homem, né? E o que faz com que o homem tenha percepções diferentes do espaço que habita da sociedade, que está inserido ao mundo à sua volta, né? Está relacionado com a cultura. E a questão dessa cultura ser abordada no espaço, no conceito de espaço na geografia, seria a partir da década de 70 que a gente tem a geografia cultural. Bom, já entro na questão da pós-modernidade da globalização, que a cultura de uma sociedade é moldada de acordo com o tempo e o espaço que ela está inserida, como eu já falei. Então, o sistema capitalista, conforme ele veio se aprimorando e conforme ele está no sistema econômico posto hoje, ele, digamos assim, faz com que as pessoas, ele tem três primórdios ali, alicerces, que até Baum fala muito dessa questão, né? Exclusivismo economicista. O que seria isso? Tudo é feito em prol da economia, né? A questão de lucros e tal. O capitalismo é um sistema que ele faz com que tudo que se faça girando dinheiro, né? Então, você trabalha girando dinheiro, para ter dinheiro. Individualismo solidário, ou seja, as pessoas veem outras pessoas como concorrentes, você não vê as pessoas mais como, até Baum fala, a questão dos laços, né, de solidariedade, a questão das relações entre as pessoas, elas acabam ficando individualistas, as pessoas. E a questão do consumismo hedonista, o único prazer que você tem nesse sistema seria de comprar bens materiais, né, como sendo uma das coisas que traz a felicidade, né? Vamos também falar dessa questão da passagem da sociedade industrial para a sociedade do consumo, e que para a manutenção dessa sociedade do consumo hedonista, né, são criados constantemente novos produtos, né, os quais são instrumentos utilizados pelo próprio sistema capitalista, né, eles criam instrumentos para que você sempre consuma mais, como por exemplo a mídia, né. Então são criadas propagandas que elas criam um desejo superfluo nas pessoas. E a partir da década de 70, um avanço aí na engenharia dos sistemas elétricos e das telecomunicações possibilitou, né, a instantaneidade da informação, conforme fala Dias, né, no artigo dela de redes, e acabou aumentando o fluxo de informações, possibilitando aí trocas culturais bem mais intensas do que as que tinham até antigamente. Então, eu falo aí uma citação de Warren, que ele fala que com o advento da globalização, as trocas mercantis alcançaram uma escala nunca vista antes, né, criaram as redes mercantis. Essas redes, acompanhadas de trocas culturais intensas, as quais proporcionaram a globalização dos fluxos culturais. Expandiu assim a indústria cultural. Esse tema indústria cultural me traz bem na questão do meu mestrado, principalmente para falar da questão da Lei Rouanet, como que ela se materializa em esse sistema capitalista. Bom, os Estados Unidos, né, foi um dos pioneiros aí a ter essa sacada, né, de que cultura pode ser exportada. Então criou-se nos Estados Unidos, a terceira economia deles é a questão de exportar cultura. Então eles criaram uma cultura do fast food, uma cultura do jeans, né, vamos supor, da vestimenta, né, uma cultura do que comer, do que vestir, e eles exportam para vários outros países, né. Então criou-se o American Way Life e vende-se, né, essa cultura. Bom, aí algumas frasezinhas do Stuart Hall, que o tempo corrói o espaço, né? Por quê? Porque nesse sistema capitalista, vários instrumentos são criados para que se venda cultura e para que se... Como se, por exemplo, o Milton Santos fala que a globalização tornou o mundo rápido, fluido e fragmentado. Então são criados instrumentos para que o tempo capitalista ele seja mais rápido. Ele fala, por exemplo, que quem vive num espaço, vamos supor, numa capital, que você vende a sua hora de trabalho, tudo fica mais rápido, né? E já uma pessoa que vive no tempo rural, aí, vive numa sociedade diversa, ela trabalha conforme as necessidades dela. Ele fala também, por exemplo, cria-se instrumentos para você ir da cidade até o aeroporto mais rápido, né? Então, se antes você precisava atravessar a cidade inteira, eles criam, vamos supor, um viaduto para que você chegue muito mais rápido. Então, esse tempo rápido, ele acaba sendo incorporado aí na sociedade capitalista, né? A fluidez, com esse sistema de informação, o mundo hoje é muito mais fluido, né? Você tem a instantaneidade da informação e a fragmentação, que nem todos os espaços conseguem acompanhar essa velocidade. Enquanto você tem alguns países, vamos supor, que têm essa tecnologia extremamente avançada, nós temos outros países que ainda, né, existem pessoas com uma qualidade de vida extremamente precária, né? Então, a questão da desintegração das identidades nacionais nessa pós-modernidade, também Stuart Hall fala, a homogeneização cultural. É claro que existem alguns países que tentam fazer uma certa resistência à cultura local. Entretanto, é difícil você ver uma cultura que não esteja nem um pouco já moldada, né, nesse sistema capitalista, que não tem acesso à TV, à internet. Então, acaba criando essa homogeneização cultural, né, e a desintegração das identidades nacionais. Bauman também tem um livro a respeito disso. Identidade híbrida, né, que seria o simples fato de você usufruir ou possuir bens globais. E a pós-modernidade, que Bauman também fala, que formou a sociedade líquida. Ele fala que a modernidade era sólida, que os hábitos, né, você conseguia e tinha um tempo para isso, para você conseguir estabelecer rotinas e tal, e que atualmente o tempo passa muito rápido e a sociedade se tornou rápida. Entra também um pouco na ideia do Milton Santos, né? Como eu já falei do Milton Santos ali, vamos falar que o tempo flui atualmente não marcha mais, e a distribuição dos bens culturais industrializados e mercantilizados por todo o planeta é desuniforme, como o Tom Santos também fala da fragmentação do espaço. E, por fim, a conclusão, né? Só para também entrar um pouco na questão do direito à cultura, então as manifestações culturais, a gente vê que aí, são extremamente importantes, né, para a nação, para a identidade da nação, sentimento de pertença, memória coletiva do povo, né? Ela materializa-se na cultura, nos costumes, nas danças, crenças, patrimônios históricos, culturais, etc. O Estado ele tem o dever, então, justamente por essa importância, ele tem o dever de resguardar a identidade da sua população, até é um conceito que está previsto na Constituição Federal, tanto esparsamente nos artigos, quanto no artigo 225, que é um artigo que está justamente na forma, na parte da cultura da Constituição Federal, né? O Estado garantirá todos os planos e exercícios dos direitos culturais e acesso aos fundos da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E, em contrapartida, também, uma dialética aí nós temos que o Estado, atualmente, ele é um ente abstrato, né? A Constituição é um ente abstrato e ela é materializada, concretizada por pessoas, né? E essas pessoas, obviamente, que elas ainda estão imbuídas de pensamentos, de ideologias e de interesses próprios, né? O que acaba sendo muito difícil você concretizar, às vezes, o que está previsto constitucionalmente, né? Então, aí uma frase da Chauí, que fala principalmente desse mundo capitalista liberal que a gente vive, que afirmar que a cultura é um direito é também opor-se à política neoliberal, que abandona a garantia dos direitos, transformando em serviços e vendidos e comprados no mercado, por conta de um privilégio de classe. Seria mais ou menos isso? Ele é uma parte da minha dissertação de mestrado que eu fiz na Universidade Estadual do Ceará, lá em Fortaleza, no qual eu pesquisei a memória da cidade de Juazeiro do Norte. Infelizmente, eu não pude trazer a apresentação para vocês, que eu acho que seria essencial, por causa que a tecnologia acabou me sacaneando, né? Teve como, enfim, fazer os slides para alguns problemas técnicos. E até pegando a fala do professor Berdolet ontem, né, seria muito importante trazer essas imagens, textos, para que a gente pudesse dialogar o que estaria exposto nas imagens, com a minha fala, com os próprios textos que eu também iria trazer nos slides. Mas, enfim, por esse problema técnico, acabei não realizando esses slides. Mas vou tentar fazer uma explanação geral do meu trabalho para vocês. E aí, o que eu coloquei, o artigo aqui para o evento, o título dele é uma releitura da produção do espaço urbano de Juazeiro do Norte, e o Padre Cício enquanto agente simbólico da produção desse espaço. Bom, falar em Juazeiro do Norte, sempre quando a gente fala, ah, eu sou de Juazeiro, geralmente o pessoal já liga logo, né? O Juazeiro do Padre Cício. E aí, na minha dissertação, quando eu fui fazer essa leitura sobre a memória da cidade, busquei produzir, primeiramente, uma leitura sobre a produção do espaço de Juazeiro, da cidade de Juazeiro do Norte. E aí, com metodologia, o que foi que eu busquei identificar? Eu busquei identificar essa produção do espaço urbano a partir da materialidade existente e transformada no núcleo de formação da cidade. Busquei realizar leituras e documentos e também trabalhei com a oralidade, muito pautado nos trabalhos da Ecléa Bose para trabalhar essa questão da memória da cidade. E junto com isso, busquei identificar os agentes, modeladores que participam desse processo da produção desse espaço urbano em Juazeiro do Norte. E aí, esses agentes não vieram a priori, buscando os trabalhos do professor Pedro Almeida Vasconcelos, com o professor Maurício Abreu, Roberto Bato Corrêa, entre outros autores que trabalham com os agentes sociais que produzem espaço urbano, a gente percebe que essa categoria ela é muito flexível e ela se adequa à realidade que a gente pretende trabalhar. Então, de que forma identifiquei quais são esses agentes da produção do espaço urbano em Juazeiro do Norte? E aí, fazendo essa leitura dessa materialidade existente na cidade, na leitura desses documentos e na busca dessa oralidade, a gente acabou identificando o Estado como um produtor desse espaço, a igreja, tanto a igreja secular como a igreja regular, a população, e a gente vê essa população em duas categorias, que são os filhos da terra e os bombeiros, porque existe uma disputa ideológica por espaço na produção urbana do Juazeiro do Norte, e os agentes econômicos. E dentro desses quatro agentes modeladores, a gente identificou que sempre a figura do Padre Cícero está presente neles. E aí a gente usou a categoria do Max Weber, da questão do líder carismático, para entender esse posicionamento do Padre Cícero com relação à produção desse espaço urbano em Juazeiro do Norte. E aí a gente vê, por exemplo, o Padre Cícero, quando ele chega a habitar o Juazeiro do Norte, o Juazeiro ainda era um vilarejo muito pequeno. E aí, com o advento do suposto milagre que aconteceu, né, o milagre da Hóstia Sagrada, alguns dizem que não era o Padre Cícero, o santo, mas sim a Beata. Entretanto, a Beata acabou sendo jogada de lado na história por ser uma mulher negra, pobre, um contexto que você está saindo do século XIX, século XX. Então, o Padre Cícero acabou sendo o ente do milagre e não a Beata. E aí, a partir disso, o Padre Cícero ele passa a ter um papel fundamental para a história e para a produção do espaço urbano em Juazeiro do Norte. A partir desse milagre, várias pessoas começam o deslocamento demográfico para a cidade de Juazeiro do Norte. Muitos deles fugindo em período de seca e chegando lá em Juazeiro. Juazeiro ele se localiza, e aí, infelizmente não tem um mapa para mostrar para vocês, está ali nos slides, numa área de Chapada, que é a Chapada do Araripe, que apresenta condições de ambientais bem mais favoráveis nesses períodos de seca, de estiagem. Então, ao chegar lá, o Padre Cícero encaminhava essas pessoas para terras devolutas, e aí essas pessoas passavam a plantar mandioca, produzir alimentos para a sua subsistência, e pelo fato de poder permanecer vivo e vencer aquele momento conturbado na seca, colocavam como um milagre também do Padre Cícero. Então, toda essa ideia do Padre Cícero enquanto santo do sertão, dentro do processo também do messianismo muito forte que a gente tem no Nordeste, vai fazendo com que cada vez mais haja um fluxo demográfico do Juazeiro do Norte, fazendo com que a localidade cresça exponencialmente, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista econômico. Entretanto, nesse momento no qual o Padre Cícero chega, Juazeiro ele não é um território independente. Juazeiro ele é um sítio pertencente à cidade do Crato. Crato que surge a partir de uma missão, né? Missão do Miranda, que foi a partir dos pais capuchinhos, caracterizando os índios cariris, que depois se transforma em cidade, e aí surge o Juazeiro nesse contexto. Mas com esse advento do Padre Cícero, então a gente vê que o Juazeiro começa a ter esse crescimento, esse avanço com relação à cidade do Crato e passa a ter um destaque. O que vai criar uma luta por território, o que vai criar uma luta ideológica entre a população que chegava ao Juazeiro, que são os bombeiros, e que às vezes, muitas vezes não tinham condições de voltar aos seus locais de origem e acabavam se estabelecendo na localidade, então participavam do processo de produção espacial, Padre Cícero muitas vezes doando as terras para que esses romeiros pudessem se estabelecer. E dentro dessa produção de espaço, havia essa disputa ideológica, tanto do ponto de vista das classes hegemônicas, como também do ponto de vista do romeiro e do filho da terra. Por quê? Porque o filho da terra ele não aceitava de forma alguma, até pelo ponto de vista material simbólico que o núcleo de formação passa a ter, o local onde vai surgir a cidade, que o romeiro, mesmo pertencendo a uma classe mais hegemônica, ele não poderia se estabelecer nesse centro. porque só poderia se estabelecer no centro da cidade quem era filho da terra. Então, o padre Cícero, ele vai, de certa forma, construir também essa lógica dos vetores de expansão, dos aguamentos, do juazeiro, a partir da situação que ele dava aos romeiros que se estabeleciam na cidade. E aí, a partir de 1907, começa o processo pela emancipação política do Juazeiro do Norte, o que no primeiro momento não vem a ocorrer, porque nem tanto o Estado legitimava, assim como também o padre Cícero não apoiava essa luta, porque ele também percebia essa disputa ideológica entre o grupo dos filhos da terra e o grupo dos romeiros. Então ele não apoiava, exatamente por quê? Porque quem vai comandar esse território do nosso padre vai surgir? Os filhos da terra? Os romeiros? Então no primeiro momento o padre Cícero não apoia. A partir do momento que a igreja tira do padre Cícero o direito dele exercer as suas funções religiosas, ele passa a ser perseguido exatamente por essa questão de todo o contexto do milagre, por um contexto do messianismo, e a igreja começa um processo de romanização. Então o padre Cícero é desassistido de exercer sua função enquanto padre. Então, a partir de 1911, é que o padre Cícero passa a encampar essa luta pelo processo emancipatório da cidade de Juazeiro do Norte. E aí, ele vai visar essa emancipação exatamente como uma forma dele conseguir reaver seus votos para que ele possa ser novamente reconhecido pela igreja. E ele passa a instalar determinados equipamentos no núcleo urbano da cidade como forma de provar que o Juazeiro não era um local de messianismo, como era pregado, como, por exemplo, a igreja do Grado, como pelo prefeito da época, pelos alguns agentes econômicos também existentes. Então, o que é que ele faz? Um processo que se chama em 1911, da vinda da segunda diocese do estado do Ceará para o interior, só existia a diocese de Fortaleza, e a segunda seria instalada exatamente no Cariri. Então, o padre Cícero faz instalar equipamentos, inclusive um desses equipamentos foi a casa onde seria a possível casa do bispo que viria a residir em Juazeiro do Norte, e aí ele passa a utilizar o discurso da instalação do bispado do Cariri. Não seria o bispado do Juazeiro do Norte, nem o bispado do Grado, mas o bispado do Cariri, até também uma forma de conciliar novamente os territórios de Grado e Juazeiro do Norte. O que não vai acontecer? O bispado acaba sendo instalado no Grado e só acaba acirrando cada vez mais essa disputa existente entre essas duas cidades. Então, a população passa a tomar partido pelo padre Cícero, passa a arrecadar dinheiro a partir das irmandades, a partir das ordens leigas, para fazer com que o padre Cícero pudesse ir a Roma, junto com o Papa, tentar reaver os votos, o que tudo isso cria uma lógica espacial dentro de Juazeiro Norte, de estabelecimento dessas ordens, dessas irmandades, que vão também se constituir como vetor de expansão dessa malha urbana em Juazeiro do Norte. Então, o padre Cícero, ele passa desse processo de emancipação com reconhecimento, a luta que ele passa a ter, os coronéis reconhecem o Juazeiro, os municípios vizinhos passam a ceder parte dos seus territórios para que o Juazeiro seja emancipado, e aí o governo, no caso o governo do estado na época, reconhece o Juazeiro como municipal comum e o padre Cícero passa a ser o primeiro prefeito da cidade. Então se desliga a figura simplesmente religiosa do padre Cícero, ele passa também a entrar agora como um ente político da cidade. E aí, pelo discurso, por esse carisma que o padre Cícero tinha, tanto junto aos coronéis, assim como também aos romeiros, o padre Cícero ele passa a fazer com que esses romeiros eles participem junto a algumas obras que vão surgir, como por exemplo, o processo de calçamento das ruas do Juazeiro Norte, a questão da chegada da ferrovia, os romeiros passam a construir, a instalação de indústria, beneficiamento de algodão, onde os romeiros iam ao Iguatu buscar. O Iguatu fica mais ou menos distante de Juazeiro Norte, 200 quilômetros, eles iam buscar a cavalo, jumento, essas máquinas de beneficiamento de algodão que não tinha como chegar no Juazeiro. Eles passam a atuar na pavimentação de outras rodovias a nível do Nordeste, pela esse poder que o Padre Cícero exercia nesses bombeiros. Então, bastava o Padre Cícero solicitar que esses bombeiros eram deslocados para outras localidades para servirem de mão de obra barata na construção dessas obras públicas. Então, a gente buscou nesse trabalho apontar exatamente essa formação, aliás, esse papel de destaque que o Padre Cícero tem enquanto um agente moderador do espaço, mas também enquanto um agente simbólico, porque após sua morte em 1934, ele ainda permanece muito presente no processo de produção do espaço urbano em Juazeiro Norte. Qualquer equipamento que surja ligado à figura do Padre Cícero ou que vá ser transformado dentro da materialidade urbana existente em Juazeiro Norte, a própria população passa a reivindicar, a partir da memória do Padre Cícero, aquele local como um lugar da memória da cidade, como um lugar da memória dos bombeiros, como um lugar da memória da população que merece permanecer dentro do urbano da cidade. Então foi mais nesse sentido que a gente buscou resgatar essa figura do Padre Cícero, tanto como um agente modelador do espaço urbano, assim como também um agente simbólico que permanece até hoje presente nessa produção do espaço urbano de Juazeiro Norte. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigado. Obrigado, Paulo. Dando continuidade, vamos chamar para a terceira apresentação, Luana Nunes. Gente, bom dia. Sou Luana, sou doutorada no programa de pós-graduação em Geografia da UNB. Meu orientador, o professor Nero Federal, está aqui. Vou trazer uma temática bem recortada, que da minha tese, que está em desenvolvimento, e gostaria de mencionar a professora Maria Geralda, que não está aqui, mas então foi bem ela que me inseriu nesse universo, né, da festa. O que eu trago para falar aqui é hoje, né? Isso é hoje, né? Exatamente a memória em festa. Vou falando um pouco para adiantar do meu objeto. Na tese eu trabalho com três cidades em Goiás. Vou tratar sobre o patrimônio, mas não o patrimônio institucionalizado, já tombado, já reconhecido pelas políticas de Estado, né, pelo IPHAN, mas de um patrimônio que é imaterial, intangível. E, ponto de vista do patrimônio material, qual é a relação que esse patrimônio material, que ainda existe, ainda se mantém, tem com esse simbólico, com esse intangível. As três cidades, então, que eu escolhi é Guaragatu, Crixás e Pilar de Goiás. Eu trouxe o mapa que está na apresentação. Bom, o que essas três cidades têm em comum? Elas têm em comum o fato de, o primeiro elemento que elas têm em comum é o fato de terem sido fundadas no mesmo período do ciclo do ouro, né, que foi quando as jazidas de Santa Luzia e de Pirinópolis já haviam se esgotado. Então, o povoamento de Goiás, aquela região do Médio Norte, do Norte, começou a se dar também. Outro elemento que elas têm em comum e que é o que mais fundamenta, né, minha pesquisa na tese, é o fato de as três apresentarem um patrimônio material negligenciado pelas políticas de conservação e de restauro, ainda que as três em graus diferentes, né, uma da outra. Por exemplo, em Porangatu, a gente tem uma lei de tombamento municipal, né, que toma todo o perímetro do sítio histórico, porém, por falta de consciência coletiva da população, por falta de uma rigidez maior da prefeitura, passa batido, né? Os moradores fazem as alterações nas fachadas, muitas casas em ruínas, nenhuma preocupação com isso. Em Crixás a gente já tem um patrimônio material totalmente demolido, restam só apenas dois casarões, um deles foi restaurado recentemente. Porém, existe uma consciência coletiva forte, principalmente das famílias mais tradicionais da cidade, que veem esse patrimônio como uma necessidade de legitimar o próprio nome da família. Então, essa consciência coletiva é mais forte lá. Em Pilar, a gente já tem vários elementos na malha urbana, né, tombados pelo IPHAN, mas é uma coisa bastante questionável. Em que sentido esse tombamento é articulado com a vida, com o cotidiano dessa comunidade, que se move no meio das festas, das manifestações, etc. Bom, mas o que me move aqui, então, hoje, para falar não desse patrimônio institucional, material, né, esse patrimônio que foi está no discurso aí, oficial, nessa acepção oficial do patrimônio, mas é para falar dessa articulação de memória, patrimônio, e a festa vai entrar como um elemento que, nessa discussão, que ultrapassa a concepção de restauro, ultrapassa o discurso do restauro, mas ela entra nas palavras de Bose como um elemento que vai ser gerador do futuro. E, afinal, se não é para considerarmos essa ação institucional, né, nesse primeiro momento, falando das festas, qual então que é a importância dessas referências históricas, materiais na paisagem, no espaço, nessa discussão da memória? Qual que é a importância, então, de eu falar de tudo isso? Tem um sociólogo, o Maurice Halbwachs, que vai dizer que nenhuma tradição ou grupo tradicional ou manifestação cultural ela tem o desejo de mudar. Nenhuma. Embora ela mude, a gente sabe que se transforma. A Bárbara apresentou isso para a gente hoje. Mas a pretensão é se manter firme, se manter inalterado, o máximo, resistir às mudanças que acontecem nas instituições, resistir às mudanças que acontecem nas ideias, o máximo possível. Ah, e quando o espaço, ele corrobora, o entorno corrobora para isso, é que é nisso que essas manifestações, que esses grupos vão tentar se apoiar, então, no espaço inalterado, né? Nas reminiscências históricas. E é essa ideia que vai aglutinar espaço, memória, patrimônio e festa. E é o que eu espero que vocês consigam ver no videozinho que eu preparei. Vamos ver se pelo menos o vídeo dá para passar, né? Diante de um cenário, diante de um tempo que a gente vive, em que os suportes sociais da memória eles estão pouco a pouco se desintegrando, sendo, né, destruídos, e com essa negligência em relação ao patrimônio, que acaba aniquilando os sentimentos coletivos em relação ao passado, então a gente vai tentar redescobrir aonde essa memória. Eu espero que esse atrasozinho seja considerado, porque eu vou passar um videozinho aqui. Podemos considerar mais parte do processo. Bom, ali só para situar, né, onde estão, Goiânia, bem para baixo, está bem no Médio Norte, Porangatu do Norte, pode passar. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu trouxe essa fala da Paz, né, Maria Tereza Paz, que ela vai corroborar com o que eu estou propondo aqui. Né? Ela disse que mesmo o patrimônio material intangível, mesmo o patrimônio material intangível possui um lugar, um território, uma espacialidade, um sistema de objetos que dá para concretizar esse universo simbólico. Então são duas fotografias de um desfile de aniversário da cidade Pilar de Goiás, em tempos diferentes, em períodos diferentes, né, uma de, da década de 70 e outra de 2015, mas ocorrendo no mesmo, na mesma espacialidade, em frente à Igreja Matriz, que é um local simbólico, que é portador de sentidos para a cidade. Pode passar, por favor. Então, vamos tentar descobrir, por meio desse vídeo que eu vou trazer, onde essa memória coletiva se preservou espontaneamente. É um vídeo que eu mesma organizei com base em trabalho de campo e com base num documentário da Denise Clímaco e do Carlos Cipriano, chamado Viva Todos que Prestaram Atenção. É bem, bem curto o vídeo, eu espero que com eles vocês percebam mais nitidamente essa relação entre os lugares do patrimônio, a memória e festa. E talvez cheguem à mesma conclusão que eu cheguei, que foi dessa historiadora também, a Pandera Everett, de que a festa é transferida como um movimento de reatualização do lugar, consagrado na imaginação coletiva, como palco legítimo da teatralização presente, como contexto propício para reanimar na memória atual o lugar do passado. E já com o vídeo, já encerro a minha. Depois do vídeo, já encerro a minha fala e agradeço a atenção de todos. Era larga mesmo. Quais foram as coisas que o futuro mundo é fazer? As portas que ele fez, o tamanho das portas que era. Um salão que era de dança de fria, e outro era de tambor, dança de tambor, e que era muito bonito. E outro era massa, né? Era festa até no circo. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui hoje, ele é parte do meu trabalho de dissertação, defendido aqui do IESA, em 2014. E é um capítulo onde eu trago. Eu tentei fazer uma poética do rio, que está muito ligado a essa manifestação religiosa que eu estudei. O título da dissertação, o tema era Territorialidade da Religiosidade, Fé, Mobilidade e Símbolos na Construção do Espaço Sagrado da Romaria do Senhor de Bonfim. Também se essa romaria está localizada no município de Araguacema e o rio do qual eu falo é o rio Piranhas, que banha lá em cima, aquela parte do, lá onde tem a igrejinha, ali se encontra o povoado do Senhor do Bonfim, a uns 30 quilômetros, precisamente 36 quilômetros da cidade de Araguacema. E também 6 quilômetros do rio Araguaia. Pode passar, por favor? Sim. Então, vou falar um pouco desses sujeitos religiosos, desses sujeitos de fé e a relação deles com o rio, a relação que, a importância que o rio tem na sua ordenação da vida, no reforço da fé e também como o rio, como essa história da santa, do santo, aliás, aí, tem uma relação muito grande com a água. Desde quando ele começou essa festa, né, esse santo apareceu, ele aparece exatamente numa gruta d'água, e daí essa família carrega esse santo da Bahia para o Maranhão. Do Maranhão, eles são orientados, segundo eles, a procurarem as bandeiras verdes. E segundo eles também, era o padre Cícero orientava os fiéis a procurar as bandeiras verdes. Bandeiras verdes seria do outro lado do rio Araguaia. Então eles atravessaram o rio Araguaia com essa imagem e depois retornaram para a parte que hoje é o Tocantins, e ali se estabeleceram a margem do rio Piranhas e também do rio Araguaia. Então, o que nos motivou também a estudar essa festa foi essa possibilidade de estudar a geografia indo em direção à totalidade do ser, como já foi falado por outros grupos aqui, a gente vai encontrar esse pensamento de Anne Gutmann, que estuda essa percepção, o pensamento, o símbolo e também essa confluência em ação. A implicação entre a água, a devoção e a devoção ilumina passa na relação simbólica entre os romeiros e o rio Piranha, na Romaria do Senhor do Bonfim, em Araguacema, Tocantins. Também é uma curiosidade nossa. E o nosso objetivo no artigo foi também identificar os meandros das relações entre o sujeito de fé e o horizonte subjetivo existencial dos romeiros. Tinha também como objetivo identificar no horizonte subjetivo existencial dos romeiros, meando da relação entre o sujeito de fé e o rio, procurando mostrar o sentido e o significado das águas em termos práticos, emocional, para aqueles que fazem da fé o esteio das suas vidas, bem como a importância das águas na orientação e condução desses indivíduos nas suas existências, já que pelas águas eles tomam conhecimento dos seus caminhos, localizam seus lugares e paisagens. E o nosso percurso metodológico, brevemente, nós fizemos um percurso epistemológico da parada da geografia cultural e humanística, articulando o teórico e o empírico. E próximo. E nós realizamos quatro trabalhos de campo na Maria, durante o ano de 2012, 2013, e antes, durante e após a festa, que acontece no mês de agosto, de 6 a 15 de agosto. 15 de agosto é comemorado o Dia do Senhor do Bonfim para essa comunidade lá. E Trata-se de uma pesquisa participante, uma etnografia, podemos dizer, com técnica de observação, escuta, registros escritos, de áudio e fotográficos, conversas com romeiros e moradores. Na escrita, nós procuramos fazer, tentamos fazer uma discussão das representações sociais que emergiram a partir do trabalho na pesquisa de campo na comunidade. E, então, para dando continuidade, nós fomos buscar o Walter Benjamin, quando ele diz que a experiência está ligada à memória individual e coletiva, e a vivência explica a vida privada, explicada na vida privada, acontece na vida privada. Então, nós vamos buscar um pouco dessa vivência, desse modo de viver, desse modo de se relacionar com o rio, tanto observando o aspecto da vivência coletiva, quanto o individual de grupos que se relacionam, como, por exemplo, a família que mora lá, que fundou a Romaria, os romeiros que vêm, que migram para aquele lugar todos os anos, e também aquelas pessoas que trabalham com o rio, com os barqueiros, né, os pescadores também. E aí, ao observarmos o fluxo de romeiros que visitam o rio nas últimas três romarias, quando ocorre o maior movimento, percebemos que há nos fiéis uma vontade de ver, de tocar, como se tivesse necessidade desse contato. Né? Então, a primeira coisa que eles fazem, depois que visitam o santo dentro da capela, é também descer lá no rio, que fica médio de 100 metros lá na capela. Então, eles têm essa necessidade e expressam isso. Né? A água para eles também faz parte daquele primeiro contato ali com o lugar todo ano quando chega. E aí então, considerando a fala do Benjamin, né, ciente dessa distinção, procuramos perceber nas falas desses entrevistados o que se reportava às situações coletivas e às situações também de fórum mais privado. E aí nós quero chamar a atenção também para como eles, né, hoje percebem, porque muitos já estão participando dessa romaria há 30 anos, essa romaria tem 73 anos, então muitos têm uma vida, uma vivência, né, toda a sua vida, né, todo ano ele participou dessa romaria e ele acompanha as mudanças, né, ocorridas na paisagem. E um ponto que chamou a atenção na fala deles foi o problema da degradação do rio. E aí muitos frisam essa questão da degradação. O rio bastante assoreado, um rio, né, onde já não há mais vegetação às margens. Um morador diz o seguinte: esse rio era o nosso caminho para Araguacema. Desciamos nele até o Araguaia, de lá subimos até Araguacema. As roças foram matando o rio, e suas inocentes estão cada vez mais cavadas. A gente vê o movimento também, além de pessoas que estão. Isso aí foi no período véspera da Romaria, já chega, a pessoa está chegando lá também. E aí a degradação que é percebida e preocupa também está, né, está na fala desse outro entrevistado. Hoje o rio já está bem maltratado. Eu fico com pena pensando o que vai acontecer. A ação humana modificou a paisagem que esse romeiro viu, né, pela primeira vez, e tem saudade. O processo de assoreamento é patente na paisagem do rio. Suas águas já perderam a limpidez. São barrenta, cor de lama. O rio está cego, essa foi uma fala também. Porque a ideia que se tem de água limpa, né, água limpa, limpeza. Então, o rio tem água barrenta e uma moradora diz: o rio está cego. E essa palavra foi muito interessante perceber, né, como eles estão preocupados com essa questão do assoreamento do rio. Essa questão do assoreamento do rio também, eu trazer também aqui um poeta da Amazônia, o Diago de Mello, que ele chama a Amazônia de Pátria das Águas. E ele diz o seguinte, que esse processo de degradação na Amazônia, no Brasil de modo geral, mas na Amazônia mais recentemente, faz parte do processo de colonização que se intensifica no interior do país, e que é esse processo onde entra só para tirar riqueza e não se preocupa com nada mais, né, nem as populações que ali vivem, nem outras riquezas naturais que o lugar contém. Então, Tiago de Melo, que é um poeta que sempre, né, sua poesia está muito voltada para a questão amazônica, ele faz também essa denúncia. E ele traz umas considerações finais, né, que pensar a prática cultural religiosa do Someio na confluência mais árida do Rio Piranha e suas dimensões de vivência simbólica apontam para as formas específicas que os sujeitos devotos constituem e representam suas práticas. Formas essas atravessadas de rituais, de subjetividade, que na maneira devota se relacionar com o espaço, imprime marcas, símbolos, imagem, imaginário na paisagem da Romaria. O tempo é muito curto, o espaço também é pequeno, mas tem alguns pontos que eles mostram muito essa relação com o Rio. E esse desvelamento afetivo indica que a geografia e suas análises não deve deixar de considerar a relação e as representações humanas com o ambiente, uma relação que é carregada de existência, afeto, simbologia, e que ao mesmo tempo é teórica, prática e normativa, pois os símbolos construídos pelos seres humanos possibilitam que representem, atribuam significado e organizem seus espaços. É o que acontece com esses grupos que utilizam, que vivenciam o rio, que têm preocupação com o rio desaparecer, mas que eles se sentem um pouco quase, ele diz uma frase, quase impotente, né, de não poder fazer muita coisa, já que o Estado é bem ausente nessa questão de preservação do meio ambiente. Inclusive, quando eles estão lá, quando está acontecendo a Romaria, a gente não percebe quase presença do Estado, a não ser algumas pessoas para cobrar imposto e a polícia. Só. É isso, viu? Obrigado, José Rodrigues. Dando continuidade, vamos então para o quinto trabalho, da Kate e da Onélia. Eu sou mestrando em Geografia pelo programa lá da Universidade Federal do Mato Grosso, orientando da Carmen Rosseto, mas eu venho de uma outra área. Eu tenho graduação em Arqueologia pela Universidade Católica de Goiânia. E a apresentação que eu trago para vocês hoje é uma parte da minha dissertação, que ainda está em construção. Como eu disse, eu venho de uma outra área, então eu entro no programa com um outro projeto, que era para estudar os sítios arqueológicos de Apenas do Pantanal Mato Grossense. Mas em uma altura eu fui convidada para participar, parei na festa do Quarupi, no Parque Indígena do Xingu, e lá conversando com o pajé Yawakuti, eu contei ele, eu sou arqueólogo, e ele me fala de um desejo de construir um memorial, um memorial do povo xinguano. E aí, no momento, ele me pede para registrar, para filmar e fotografar a construção de uma aldeia, uma aldeia que ele está formando juntamente com a sua família. Então, eu volto para a universidade, lá já no segundo semestre do primeiro ano, e converso, mudo de projeto, mudo de orientador, mudo também de linha de pesquisa. Então, é um projeto que ele está em andamento. O título também já mudou, agora é Território e Identidade, porque a questão da identidade ela é importante e complexa, Uma vez que o pajé Yawakuti, ele conta ser descendente da etnia Maru, que é uma etnia que foi dispersada bem antes dos irmãos Las Boas chegarem na região, E ele conta que o seu bisavô foi levado para a aldeia Tamayurá, com convite do cacique Tamayurá. E quando os irmãos de Las Boas chegam aí, nessa região, o avô Não, desculpa. O pai do pajé, o pajé Yolapiti, ele é chefe da aldeia Camaiurá. Ele tem um grande conhecimento da arquitetura, né, das casas de Luanas. E os irmãos Vilas Boas levam o pajé Yolapiti, que é o filho mais novo, para ajudar os Yolapiti a construir a sua aldeia, porque na época eles estavam bem fragilizados. Eram só 28 indivíduos que estavam dispersos por várias aldeias. Então, os irmãos Vilas Boas junta aí no território tradicional dos Camaiurá, os Yolapiti, e leva algumas pessoas dos Camaiurá, né, para formar alianças, né, casamentos, e também para ajudar na construção dessa aldeia. Então, agora que o pajé Yolapiti, que se autodenomina Camaiurá, ele está saindo da aldeia, formando uma nova aldeia junto com a sua família, que vai ser denominada Aldeia Amaru, né, que não só uma homenagem à etnia dos seus antepassados, né, do seu bisavô, mas também uma tentativa de reviver essa etnia que, né, que já não existe. Então, esse é um mapa da localização de algumas aldeias dentro do PIX, que é o Parque Indígena do Xingu, e ele é circulado de verde da aldeia Yolapiti, onde mora atualmente essa família, e bem próxima a ela está a aldeia Camaiurá. Né? Então, esse trabalho é um pedido do pajé, e nós achamos interessante, né, acompanhar esse processo, né, para compreender como se dá a formação de um território indígena, como que eles pensam o espaço e como que eles, né, constroem suas habitações. Então, a gente tenta, né, acompanhar todo o processo de construção das casas, da roça, plantio da roça, e também tentando entender quais são os espaços sagrados dentro da aldeia. Então, até o momento, eu os acompanhei na primeira etapa de campo, na preparação da área onde vai ser construída a casa e a roça, né, ali no momento da queimada, onde eles, né, queimam a vegetação no local, e no plantio das roças. Então, como uma das justificativas, assim, das muitas, né, tentar contribuir um pouco nessa discussão da demarcação das terras indígenas, né? Tentando levar a compreensão de que eles necessitam muito mais do espaço de moradia e do plantio de suas roças, um espaço também que seja possível a sobrevivência na cultura. Então, esse é um organograma tentando explicar um pouquinho, né, a trajetória do pajé, que é descendente da etnia Amaru, que nasceu na etnia Camaiurá, e hoje ele está na Yolapiti, ele é pajé, já tem 50 anos que ali ele reside, e agora juntamente com a sua família, sua esposa, que é Yolapiti, e seus filhos que nasceram na aldeia Yolapiti, mas são registrados como Camaiurá, né? São eles que estão formando essa nova aldeia. Então, esse é um desenho, né, do projeto deles, do projeto de criação da aldeia, da localização da aldeia Yolapiti, do posto indígena Leonardo, que é um ponto estratégico para eles, da aldeia Camaiurá, e ali o vermelho, onde está a aldeia Manuel, é um local agora, o atual, definitivo para a construção da aldeia, mas no início do projeto eles se instalariam lá em cima, na Lagoa Miararu, que é aquela que parece um pássaro, que é a lagoa dos bichos, onde os bichos tomam água. Porém, ele teve uma preocupação, que eu achei bem interessante, que é uma preocupação com os sítios arqueológicos que tem aí. É um local sagrado e tem a presença de vários tacos cerâmicos, panelas inteiras, entre outros objetos arqueológicos. E baseado numa ocupação anterior dos Camaiurá na Lagoa Morená, que era uma outra lagoa sagrada também, arqueológica, ele então muda, né, ele muda de local e não se está lá nesse... Então eu trago um pouquinho de como é dividida as casas. de como é concebida a casa. Ele diz que ela foi concebida por uma Vitsini, que é o criador, a partir do momento que ele vê um guerreiro do Luka Luka. Então a parte da frente da casa é o peitoral do guerreiro, a parte de trás seria as costas, a porta da frente é a boca, que é a área de lazer masculina. A porta do fundo seria o ânus, que é a área de trabalho feminina. As laterais, essas arredondadas, são a bunda e onde está a área íntima, né, onde ficam as redes. E no centro é onde é armazenada e processada a comida. Esse é só em cima são os dentes e a cabeça, e as laterais em cima é onde eles dizem que é o brinco do guerreiro. Essa é a parte interna da casa, são as costelas, e a cobertura da casa palha é o cabelo. Então, são algumas fotos, né, que eu vesti com eles. Essa é da queimada da área, essa é da limpeza, que é feita por um coletivo de mulheres, principalmente mulheres. Essa é a visão da praia, que fica em frente à aldeia, né? Elas ficam bem próximas do rio, porque é um local não só de diversão, né, de lazer, principalmente das crianças, mas também de higiene. Eles tomam banho, lavam roupa, lavam louça. Esse é o plantio da roça, o plantio do fumo, que é feito pelo pajé, só ele é permitido fumar. A família trabalhando no plantio da mandioca, né? As covas são abertas pelos homens e as mulheres trabalham diretamente com a meniva da mandioca, né? Cortando e plantando. O interessante assim, é que eles me deixam abrir as covas, que seria um trabalho do homem, mas não me deixam plantar a mandioca. Eles dizem que se a mandioca não gostar de você, ela não vai nascer. Eles não me permitem plantar. E esse, para mim, é um dos momentos mais importantes assim, da minha estadia com eles, que é o momento que eu sinto que eu sou aceita. O pajé, ele me permite plantar uma bananeira. São só 5, se eu não me engano. E ele me chama e ele me passa uma bananeira, pede que eu plante, né? E da próxima vez que eu voltar, quando eu voltar, já poderei alimentar meus filhos com essa banana. Então, é isso. Obrigado, Flênia. Kate, desculpe. Vamos então para a última apresentação. Então, a Olívia Aparecida Pires para fazer a sua exposição. Bom dia a todos e a todas. Eu sou aluna aqui do programa de pós-graduação. De Geografia. Sou orientada pela professora Maria Geralda. Mas esse trabalho, ele é parte da minha dissertação, que eu realizei na UFG, na Regional Catalão, sobre a orientação da professora doutora Estevânia de Paula Fonseca. Então, eu trago como o título as relações de gênero no espaço rural, herança, masculinização e envelhecimento populacional da comunidade Nixari, Campo Alegre de Goiás. As unidades de produção familiar, ela tem como uma das principais características a relação da família com a terra. E é a família que é a principal responsável pelo trabalho, né, pela manutenção da própria família na terra. E na família há uma divisão de trabalho, e essa divisão de trabalho ela é feita de acordo com a idade e com o sexo, né? E essa divisão sexual do trabalho, ela acaba por atribuir à mulher um papel invisível, uma vez que o seu trabalho na esfera doméstica não é reconhecido, e na esfera produtiva, o trabalho fora de casa também não é considerado como um trabalho, é apenas como uma ajuda, ou seja, a mulher ajuda o homem nas tarefas produtivas. E essa gratuidade do trabalho da mulher, essa não valorização desse seu trabalho, acaba por contribuir, dificultar a mulher a ter acesso a certas políticas públicas, ao acesso à terra, à assistência técnica e etc. Então, através dessa problemática, dessas questões, eu trago como objetivo, então, analisar essas relações de gênero na produção familiar e como isso tem contribuído um pouco para a questão da masculinização e o envelhecimento na comunidade Rancharia, no município de Campo Alegre de Goiás. Essa comunidade, ela fica a cerca de 20 quilômetros da sede do município, que é Campo Alegre, que é o município vizinho de Catalão e que está a aproximadamente 250 quilômetros aqui de Goiânia. É uma comunidade com aproximadamente 25 famílias, em torno de 60 pessoas. E a metodologia que eu utilizei para fazer esse trabalho, então, foi revisão teórica sobre algumas questões como relações de gênero, reprodução do trabalho familiar, reprodução familiar, herança, masculinização, etc. E também realizada a entrevista, né, semi-estruturada, com os produtores e as produtoras rurais, né? Foram entrevistadas 13 famílias, né? Sendo que foram visitadas 15 propriedades, só que duas a gente não conseguiu encontrar ninguém. Primeiro eu vou trazer um pouco a questão dessa relação da produção familiar com a terra, né? Que a terra, ela é vista não apenas como só um lugar de trabalho, né? Mas também como um lugar de reprodução da vida, tanto em sentido biológico, social, cultural, religioso e político. Porque é na terra que homens e mulheres vão ter a relação e se identificar, né, como produtores e como produtores familiares. E também é a partir dessa relação que as crianças vão aprendendo desde cedo a trabalhar na terra, dessa relação, né, de saberes que são passados de geração em geração. Então, para os produtores e as produtoras, né, ser proprietário de um pedaço de terra é mais do que simplesmente possuir e usufruir a terra. É um ideal de autonomia e liberdade sobre as imposições externas, né? Então, o acesso à terra também é visto como uma estratégia, né, desses produtores rurais frente às imposições, né, à população do campo. Então, a questão da transmissão do patrimônio familiar, que é a terra, ela faz parte então, dessas múltiplas estratégias de permanência, né, do produtor, da produtora familiar no meio rural. E essas regras, as regras de transmissão, quem vai ficar com um pedaço de terra, quem não vai ficar, ela varia de acordo com cada característica econômica, social, cultural de cada família. E essa situação, essa questão da transmissão, da herança, transmissão da terra, ela não é vivida sem tensões e conflitos. Há um certo conflito, uma certa tensão nessa divisão de terra, uma vez que há a necessidade de decidir quem é que vai continuar, né, dar continuidade a esse patrimônio familiar que é a terra. E geralmente, de acordo com o Carneiro, que vai falar que as regras de transmissão do patrimônio e de acesso à terra demonstram as condições econômicas e sociais da família e sua hierarquia interna, consolidando relações desiguais entre os sujeitos. Nesse caso, há uma posição diferenciada entre homens e mulheres, na qual as mulheres acabam sendo prejudicadas nessa relação de transmissão, né, de propriedade. Porque, como já tinha dito, o trabalho da mulher no meio rural, de certa forma, não é reconhecido. Então, a terra ela é passada para quem, vamos dizer, trabalha na terra. E como a mulher não é vista como uma trabalhadora, geralmente, então, a terra é passada aos homens. Aí eu falo, de acordo com o Código Civil, todos os filhos têm direito à terra, né? Mas as regras culturais de cada família não vai seguir essa lei. Vai ser de acordo com os interesses e com o contexto histórico social de cada família. E essas regras de transmissão vai variar de acordo com com a questão de como o pai controla a família, porque ele é visto como o responsável por gerir, né, a propriedade, e também é responsável por saber administrar e dar continuidade, né, à produção familiar. Então, essa cultura patriarcal que coloca o pai como o centro, né, o principal responsável por gerir a família, vai fazer com que essas regras de transmissão não sigam a questão das leis, do Código Civil, mas sim uma condição cultural, social, que é imposta, então, por essa cultura patriarcal. E uma das estratégias para dessa questão de transmissão de herança é reduzir o tamanho das propriedades, reduzir o número de herdeiros para que não haja a redução das propriedades, né? Às vezes tem muitos filhos, se for pegar um pedaço de terra para cada filho, a propriedade ia ficar um pedaço muito reduzido, que inviabilizaria a produção familiar. Então, quem é a principal excluída desse processo são as mulheres, para não haver a divisão da terra. Como eu já disse, as mulheres não são consideradas como trabalhadoras e são, de certa forma, já são excluídas dessa partilha. Na comunidade Xanxaria, que é a comunidade que eu pesquisei, dentre as mulheres, né, pesquisadas, somente 3 receberam herança em terra. E uma delas, que recebeu a herança, teve que vender para o seu irmão. De acordo com ela, o pedaço de terra que ela recebeu era muito pequeno para ela continuar produzindo. E como ela não tinha dinheiro para comprar outro pedaço de terra, então a melhor opção dela era vender para o irmão. Então, geralmente essas mulheres, as que recebem um pedaço de terra, por não ter condições de gerir, ou por ser culturalmente considerado que a mulher não consegue gerir sozinha a propriedade, elas têm que vender a sua parte para o irmão, ou a sua herança é revertida no enxoval, ou para sustentar os seus estudos no meio urbano. Aí a mulher também aparece como uma intermediária, apenas para intermediar a terra entre a sua família com o marido. Uma vez que, quando ela casa, a terra vai passar para o nome do marido, não fica o nome dela. Aí, Paulino vai citar algumas exceções em que a mulher tem um acesso à terra, consegue ficar com essa terra, né, como herança. Que é quando não há descendentes homens, só há filhas mulheres. Quando a filha fica responsável pelos cuidados dos pais na velhice. E quando a terra também não tem importância assim, para dar continuidade à produção. Então, na comunidade Xanxaria, 80% das mulheres não receberam herança. E uma das justificativas, talvez isso aconteceu, era o tamanho das propriedades. Elas eram pequenas, que tinham em média 30,3 hectares. Né? E também a ideia de que a mulher não tem a obrigação de construir o patrimônio. Uma vez que ela, se ela vai casar com um agricultor, com um homem, ela já se o marido tem uma terra, então ela não precisa ter terra, já que o marido dela vai ter terra. Essa questão, então, acaba invisibilizando o trabalho da mulher nas propriedades, além de causar a dependência da mulher, né, em relação ao homem. E essa exclusão das mulheres do acesso à terra também vai influenciar a questão da migração, né, dessas mulheres, do abandono dessas mulheres ao campo. E a saída dessas mulheres, dessas jovens do meio rural, acaba prejudicando a continuação da família produtora, uma vez que os rapazes que permanecem no meio rural têm dificuldade de formar família, né? E o que vai causar também a questão da masculinização e do envelhecimento no campo. Aí eu trago a Banana Promovai, que eles fazem um estudo sobre o envelhecimento e masculinização no campo durante 50 anos aqui no Brasil. E eles vão trazer 3 hipóteses que justificam essa migração, essa crescente migração de jovens para o meio urbano. E ele vai falar que a primeira delas é a oferta de trabalho, que no meio rural a crescente demanda de serviços tanto doméstico como em outros setores, fazem com que as mulheres migrem mais para o meio rural em busca de melhores oportunidades de emprego. A questão da carga de trabalho, que é uma carga de no meu grau, que é uma carga de trabalho pesada para as mulheres, mas é um trabalho que não é reconhecido e não é valorizado. Também a questão da formação educacional. As mulheres buscam mais uma formação educacional que os homens, então elas acabam mudando para o meio urbano para continuar seus estudos. Aí eu trago outro autor, que é Brummer também, que vai falar da migração rural urbana das mulheres do Rio Grande do Sul, que ela vai falar, vai citar algumas questões que vai fazer com que a mulher migre para o meio urbano, que é a falta de oportunidade existente no meio rural para a inserção dessas jovens, a divisão do trabalho, né, que favorece o homem, como já foi dito, a invisibilidade do trabalho feminino, as tradições culturais que priorizam o homem na realização dos trabalhos produtivos, né, que são os trabalhos que geram renda, a maior oferta de trabalho para as moças fora da propriedade, maior oferta de trabalho no meio urbano, e a exclusão das mulheres a partir da herança, né? As mulheres são excluídas do acesso à terra. Então, a comunidade xanxaria, em 27% delas só haviam homens, a gente encontrou só homens nas propriedades, entre 60 e 75 anos, e as mulheres tinham brigado para o município de Campo Alegre e para o município de Catalão, para conseguir maiores empregos, para acompanhar os filhos de estudos, busca de médico e etc. As filhas, a partir dos 16 anos, elas migram para o meio, as filhas dos entrevistadas, elas migraram para o meio urbano, em busca de estudos e melhores oportunidades de emprego. E os filhos, 71%, ainda permaneciam no meio rural, os homens, trabalhando com os pais na propriedade ou trabalhando como assalariado em outras propriedades. As moças de menor de 16 anos que foram entrevistadas, elas falaram que gostam da vida no campo, mas que preferem mudar para o meio urbano para continuar estudando, para ter melhores condições de trabalho, ao invés de se tornar uma agricultora ou uma esposa de um agricultor. Aí eu trago a questão que o trabalho feminino, mesmo não sendo remunerado, mesmo não gerando renda, ele desempenha um papel decisivo na produção familiar para a sobrevivência da família do campo. E que por essas relações de desigualdade de gênero acaba não valorizando esse trabalho, né? Tanto na esfera doméstica como na esfera produtiva. O que vai levar então à migração dessas jovens para o meio urbano, ameaçando então a reprodução, né, da produção familiar no meio rural. E eu pode passar. Trago um gráfico aqui sobre a questão a idade dos homens e mulheres. Pode passar. Então, finalizando, essa cultura patriarcal, então essas relações de gênero desiguais no campo, então vão contribuir para essa questão do envelhecimento e da masculinização do campo, uma vez que não há valorização do trabalho da mulher, tanto nas esferas domésticas como na esfera produtiva, o que acaba levando essa mulher a migrar para o meio rural. Questões que vão acabar dificultando essa reprodução, então, da produção familiar no meio rural. E é isso, obrigada. Obrigado, Lívia. Então, terminadas as seis exposições, nós tivemos que ser um pouco draconianos com relação ao tempo, e novamente a coordenação do evento nos já veio aqui cortar mais um pouco. Então, estava previsto, nós íamos até meio-dia e 30, eu fiz um compromisso, nós deveríamos ir até o meio-dia e 15, em função de que tem outras atividades a partir das 13h30, então, ao intervalo do almoço. Estou fazendo uma síntese rápida, eu não vou me alongar, para abrir pelo menos uma rodada para três perguntas. Foi muito interessante esses seis trabalhos, mostrando justamente a questão de diferentes cartografias a nível de Brasil e, consequentemente, diferentes percepções em função desses diferentes lugares. Então, nós tivemos uma cartografia vinda de Ponta Grossa, no Paraná, uma cartografia vinda do Juazeiro Norte, do Ceará, uma cartografia ali vindo do norte goiano, da cidade de Pilar, Goiás, Crixada, Tramacatu, uma cartografia vinda de Araguacema, no Tocantins, uma outra da região do Xingu, do Mato Grosso, e por último, essa cartografia é ali vinda do sudeste do estado de Goiás, mais especificamente dos municípios de Catalão e Campo Alegre de Goiás. Então são diferentes percepções. Eu tinha feito uma série de anotações aqui para a gente abrir reflexões, mas eu creio que seja mais interessante nós percebermos a percepção, né, do grupo. Então eu vou abrir para três participações. Quatro. Então, vamos abrir as quatro, né? E a gente fecha. Então, primeiramente, o Ricardo. Bom dia a todos. Meu nome é Ricardo. Eu também sou estudante aqui do IESA, no programa de pós-graduação. Primeiro, eu quero enfatizar a importância, né, de todas as falas, do ponto de vista das distintas metodologias, dos distintos métodos, né, que nos permitem pensar a geografia. E diante disso, né, das diferentes apresentações, eu quero fazer uma reflexão, especialmente dialogando com o José e outros que também falaram a partir dessa perspectiva, que é o seguinte, né, os relatos de experiência, né, as vivências, as práticas, ao nosso ver, são apenas partes, né, de uma geografia da ação. Isso nos leva ainda a dizer que não há experiência individual ou grupal também exilada, separada da totalidade. Por isso, né, eu pergunto, há experiência, vivência, sem a relação social? Eu queria, Bárbara, fazer uma observação em relação ao trabalho. O conceito de cultura é um conceito que me preocupa muito. E quando se preocupa, para ser muito, aparece muito o seu trabalho, eu acho que você deve fazer um conselho, uma sugestão, quero que espaço é para isso. Acho que você deve fazer uma problematização e uma discussão, deve trazer um lastro conceitual para a questão de cultura no seu trabalho, na minha opinião. Porque às vezes, no discurso, ela acaba se misturando. Se é cultura ou se é entretenimento. Quer escrito, entendeu? Por exemplo, tem um texto da Hannah Arendt que tem impacto em relação a isso. Mas ela diz que o entretenimento é algo efêmero, é algo ligado à perspectiva da ligação, é catalógica, questão do estado que você colocou. Está muito mais próximo ao que Hannah Arendt chama de entretenimento do que da perspectiva cultural mesmo. A percepção de cultura que vem adotando na atualidade, o Ministério da Cultura na atualidade, a Secretaria de Cultura de vários estados, é a perspectiva alargada, que é a concepção antropológica. Tudo mais. Culturas no plural. Aí vai para outra questão, que é a identidade. Por exemplo, tem um slide ali que tem assim: aí tem cultura e manifestações culturais. É importante para a construção da identidade da nação. Isso é só uma coisa, isso é um pouco escorregadio. É complicado, porque identidade tem que ser trabalhada hoje no plural. O atual, o Plano Nacional de Cultura trabalha com expressões identitárias. Por quê? Para sair daquela armadilha do início do século, daquela busca da identidade nacional unívoca, que é muito criticada por Renato Ortiz e outros grandes pesquisadores. O Plano Nacional de Cultura da década de 70 trabalha nessa perspectiva, cultura do singular. Então, você vai cair, só não cair nessa coisa, né? Que é um conceito de identidade, é um conceito negativo. Alguns pós-culturalistas batem forte nele, é o exemplo de Deleuze Guattari, que eu considero um conceito conservador e outro, só para chamar a atenção para isso. E uma das festas, Luana, né? Luana, eu acho que só aquele cuidado da oratória, né? Do entrevistado. Quando se fala assim, por exemplo, a festa acabou, eu também ouvi muito isso quando eu estudava a festa, né? Acabou a festa. Acabou ou foi reinventada? E a festa, por exemplo, a festa do divino de hoje, jamais vai ser a festa do divino da década de 60. Então, essa reinvenção ao longo do tempo. Então, isso é um desafio para o pesquisador, para o analista. É analisar o contexto discursivo. Se essa festa, né, realmente, ela acabou de ser reinventada no contexto sócio-histórico, no contexto sócio-cultural. Professor Aguimar. Bom dia, gente. Duas observações. Uma primeira, nós agradecemos ao Ideal Bonde, né? O Ideal Bonde é da geografia física, é um pesquisador muito reconhecido. especialmente com o trabalho deles, com a propaganda das veredas, que é muito lindo. Estava dizendo o Júlio, o Miguel Mano de Geografia Física, o Cleverson, que estava ali, o Miguel Pensamento, é muito bom ter esses companheiros conosco. O segundo é o seguinte, que eu, o Júlio Sérgio Duro, o Ricardo Assis e outros, nós tentamos que nós temos que ficar esperto. Daqui a pouco, quem for participar do concurso e ficar com as geografias repetidas, abstradas, não terão vez. Por conta do avanço que se tem das novas sensibilidades geográficas, dos trabalhos de experiência, de vivências e práticas. Contudo, me parece que nós temos que levar em consideração as tensões das experiências, as tensões das práticas, as tensões culturais, mais ou menos, que o Ricardo falou. E nós temos que ver as tensões não como algo negativo, é como algo de uma geografia viva e da vida. Isso, para caminhar bem com o que o Ricardo disse, é que o Zelab e a narrativa de experiência, sem ver os limites de tensões, me parece que falta um polo, né? Essa é a minha observação. Bom dia, Geraldo Costa, da UNB. Na verdade, eu queria complementar o que foi colocado pela Luana, né, relacionado à tese dela. No início, eu propus a ela pensar, né, o patrimônio negligenciado do Estado de Goiás. Então, a proposta é uma proposta que traz uma concepção de um patrimônio que é negligenciado do ponto de vista das instituições, porque dentro dessa lógica que eu discuti de uma racionalidade, de uma tecnicidade que impera e que a geografia incorpora, às vezes, de uma forma acrítica, não é? As instituições imperam e trazem para a gente, para dentro da universidade, que também é uma instituição, é óbvio, no Estado, uma dimensões que negligenciam os sujeitos. Pensar o patrimônio, então, a gente está discutindo, é pensar o patrimônio do ponto de vista do sujeito. Não é? Trazer para o debate uma relação, entender o sujeito em situação, para que nós tenhamos possibilidades atentivas da própria preservação. Então, me parece que o Brasil, não só no Brasil, né, acho que isso é um fenômeno global, de que o patrimônio ele é tratado de um ponto de vista lógico e formal, e aí nós temos uma dimensão de preservação que é extremamente, que tem uma dimensão negativa da própria utopia. Não a preservação como uma possibilidade para o futuro, como o exemplo, mas a preservação como uma utopia que é necessária. Eu acho que pensar o sujeito correlacionado ao sujeito em situação para que nós possamos lançar muito sobre a própria ideia de preservação. Então, essa é uma proposta que eu convido, né, os interessados pela temática a repetirem junto com a gente. Né? Porque se fala muito de patrimônio, quando se vem a ideia de patrimônio, logo a gente pensa no IFAM, no IEFA, no UNESCO e etc. E nós esquecemos de um patrimônio que está ligado ao não tangível, ao não visível, que é o tangível. O que é a possibilidade do próprio candidato? Só para a gente pensar aqui. Nós agradecemos as quatro intervenções. Eu notei que foram citados diretamente o Zé, a Bárbara e a Luana. Pergunto se eles querem se posicionar ou se algum dos outros três que apresentaram. A Luana. Ponderar com relação à pergunta do professor Jânio, na verdade, o que a fala daquele entrevistado quis mostrar, o que eu quis mostrar para vocês, é justamente o contrário. Ela muda sim, a peça muda e ela precisa mudar para continuar existindo. A tradição que muda, ela morre. Mas a conexão, na verdade, o que eu quero dizer é que a festa, ela acabou, não morreu. A folia continua girando, mas a festa está muito ligada à Casa Grande, ao sentimento que os moradores tinham com a Casa Grande, a tudo aquilo que acontecia na Casa Grande. Então, para ele, a percepção dele como sujeito é de que a festa não existe mais, não como ele, como era antes. Então, a fala do sujeito aí foi mais... quis inserir essa, que na verdade nem fui eu que me entrevistei, mas para mostrar como a festa, patrimônio imaterial, está, né, muito relacionada com o patrimônio material que hoje nem existe mais, hoje está só na memória. A memória é a resistência, é o patrimônio que resiste, porque o material lá, pelo menos em Cristiano, já tentou virar um livro. Eu não consigo falar de patrimônio, é largada, interessante, é boa, tá bom. Ela é integradora, material e material, isso é bom. Então, respondendo para o Ricardo, ele questionou a questão de se há experiência e vivências em relação social. Eu acho que, devido ao tempo também, eu pegar o meu tema dentro de um contexto maior, que era o contexto da Maria, na dissertação eu apresento sim as tensões que existem, inclusive uma mais evidente, é entre os criadores da Romaria e a Igreja Católica, né, que tenta de alguma forma se apropriar, né, do espaço, mas ainda com muito cuidado, né, eu cheguei a conversar com um dos organizadores, representantes da Igreja Católica, eles disseram que tem muito cuidado para não magoar a família, mas que eles querem sim tomar de conta da festa, porque a festa lá, o espaço ainda não tem nenhuma estrutura assim muito bem aconchegante e tal, mas eles vão conseguir fazer isso, estão querendo fazer isso. E há também a tensão entre os pescadores que se utilizam da riqueza, né, da fauna do rio, com aquele volume grande de turistas, né, que aparece na durante da época do ano e que, né, jogam muito lixo no rio e tal, e também com o Estado. Alguns chegaram a cobrar, né, a perguntar se o Estado não iria aparecer ali, enfim. Mas há sim toda essa tensão entre o sujeito que ocupa o espaço da Romaria e também aqueles que, né, fazem uso da água do Rio Piranhas lá no Senhor do Bonfim. Bom, a Bárbara abre mão de respostas. Só gostaria então de terminar. É muito interessante nós trabalharmos com a questão das diferentes cartografias e das diferentes percepções. A minha formação nesta área, ela vem da escola de Rio Claro, então eu tive alguns contatos com a professora Lívia Oliveira e as grande maioria das suas discípulas, principalmente. Então lá eu aprendi que a questão da percepção dos lugares e, consequentemente, das vivências, das várias vivências que nós temos, depende de uma série de fatores. Então, a cada momento, a cada dia, nós estamos vivenciando e criando cartografias de lugares. Eu posso passar pelo lugar mil vezes, eu verei mil vezes um lugar diferente. Mil vezes eu perceberei esse lugar diferente, porque mil vezes eu estarei diferente. Então, a questão da percepção e, né, da assimilação do lugar, ela está diretamente vinculada à questão da experiência de vida do sujeito. E é o sujeito que produz os seus lugares. Então, quer queira, quer não, ainda nós somos vinculados a um determinismo geográfico. Os lugares ainda são, né, impõem as nossas vivências e as nossas experiências. Então, em nome da comissão, nós agradecemos pela permanência dos senhores nessa sessão e convidamos para retornar às 13h30. O pessoal da organização falou para nós. Obrigado. Para não ficar muito cansativa, e também em função de que a mesa da noite é bem provável que tenha um desfalque de dois trabalhos, a gente propõe comprimir um pouco essa programação, subir essa sessão temática da noite para o final da tarde e encerrar tudo às 18h30. Aí a programação ficaria da seguinte forma: voltaríamos à 1h30, faríamos uma sessão temática da 1h30 às 15h30, em seguida, sem intervalo, faríamos a mesa redonda da literatura indígena e grafias étnicas, né, que durará uma hora, então seria das 15h30 às 4h às 16h30. Daí faríamos um intervalo para o lanche, tem um lanche mais reforçado, né, para esse horário, voltaríamos às 17 e iríamos até às 18h30 com a sessão temática coordenada pela Angelita. Pode ser? Vocês acham que é possível a gente voltar às 1h30? Então vamos tentar ao máximo, né, evitar os atrasos. Ah, tá, desculpa. Sobre o ônibus, o ônibus já está lá, né, Fran, esperando vocês. O que, que a gente propõe também para o almoço? Gente, só um minutinho da atenção. Dividimos o público para não sobrecarregar muito um restaurante só e aí demorar mais o almoço. Então, o ônibus vai parar num restaurante aqui próximo ao campus, no Grupo I. Então, um grupo poderia almoçar lá e o outro grupo ir para o restaurante da Paiana, tá bom? Ah? Sim, o ônibus volta e pega os dois grupos. Ah.